E aí, Kelvin Lopes? É o bicho, moleque! Solta a putaria! E aí, da putaria? Deixando o maluco, menina. Mexeu com a minha piroca. Você dançando muito. Caralho, sei que tu gosta. Então vem com o bumbum na minha piroca. Roça, no roça. Com o bumbum na minha piroca. No roça, no roça. Ela roçou na minha piroca. Roça. Com o bumbum na minha piroca. Oi, roça, oi, roça. Com o bumbum. Passa, então roça com o bumbum na minha piroca. Troca, e aí da putaria? Tá me xingando, deixando o maluco, menina. Mexeu com a minha piroca. Você dançando muito. Caralho, sei que tu gosta. Então vem com o bumbum na minha piroca. Roça, no roça, com o bumbum na minha piroca. No roça, no roça, ela roçou na minha piroca. Roça, com o bumbum na minha piroca. Oi, roça, oi, roça, com o bumbum na minha piroca. Oi, roça, com o bumbum na minha piroca. Passa, oi, roça, passa, oi, roça, passa, oi, roça, roça, roça, passa, oi, roça, passa, oi, roça, passa, oi, roça, roça, passa, oi, roça, passa, oi, roça, passa, oi, roça, no roça. Putaria foda. Então roça com o bumbum na minha piroca. Troca, troca. E aí, Kelvin Lopes? Pra mim tu é uma espica danado.